Ora, bem-vindos a todos a este podcast extra, gravado no dia 19 de setembro de 2017. Vou gravar este podcast só naquela, não quero interromper o ciclo de fazer um por semana, e estes que se vão seguir ainda vão ser relacionados ao 11 de setembro, por isso vou gravar este extrazinho assim só naquela, porque anda a passar tanta coisa parva que depois fico um bocado de receio de me esquecer de passar estas coisas para vocês. Algumas mais engraçadas, outras não, mas como acabou agora de dar mesmo o telejornal e estava a dar aquele escândalo agora dos vistos dourados, que eu não consigo ver mais do que mais representantes deste globalismo sempre a darem as desculpas do quão positivo é a entrada para os cofres do Estado do dinheiro imediato logo ao princípio, mas depois não estão a falar o que é que vai acontecer a longo prazo, além de não terem muitos deles cumprido a palavra para ter basicamente uma nacionalidade em troca de dinheiro. O mundo continua todo igual como sempre. Depois ainda há esta hipocrisia da Comissão Europeia a ter esta política de migrantes que pode entrar tudo à vontade, e depois quem paga para entrar, se não tem tudo em ordem, também acaba por ser corrupto. E eu acho que no fundo isto é que é, mas é tudo corrupto, e está completamente doidos. Por isso vou gravar este extrazinho assim com uns clipes estúpidos. Hoje vamos ter que a certa altura pôr o nosso chapéu de alumínio um bocadinho. Mas pronto, vai falar a ciência. De qualquer maneira, vamos começar assim com um clipezinho, assim um bocado para aquecer, sobre mais ou menos o que nós estamos aqui a passar, mas do lado de lá do oceano. Do we have an obligation to put the interests of American citizens ahead of the interests of immigrants? No, I don't think so. And in particular, I think in this case, we don't need to worry about that. American citizens don't get priority. In this case, I just don't buy at all that those things are in conflict. Well, I think it's fair to ask the question, though. In general, you don't think that American citizens ought to get meaningful priority over aliens? I don't know what this means to say meaningful priority over aliens. Well, I don't know. American citizens benefit when people come here, work here, raise families here, and it is absolutely the case that these dreamers in particular are going to add to our economy, add to our culture, make America a better place. But if you could determine in a specific case, if there's one job and you got a choice between someone who came here illegally and someone who's an American citizen, you wouldn't automatically go for the American citizen? Well, I mean, I think you could ask similarly, do I favor protectionist policies, right? Do I think if a job could be here or a job could be in China, is it morally better for the job to be here? And I think the answer is no in that case too. Okay. What's an appropriate level of immigration into this country? Like, how many people should we let in? I think, call me crazy, but I believe in the American ideal that we are a place where people who are downtrodden, abused, can come. So everybody wants to come? What's the limit? I think that we have systems in place, systems that are broken, an asylum system, for example. We need to focus on fixing those things so we can determine who needs... Okay, but how many people should we let in? I mean, it's not a hard question. More than we let in right now. Like, how many? I don't know that. We could get to a billion people by the end of the century really easily. Dude, is that okay? If we had a billion people in America, America would be unstoppable with extra billion people. That would be amazing. Ouviram? Esta mulher disse que achava que se a América tivesse 1 bilhão de pessoas, lá pela quantidade de pessoas que tem, não quer dizer que seja um país de sucesso, não é? Vamos olhar para a Índia, por exemplo, em que 2/3 da população é pobre, e depois estas ideias, tipo, parece que é tudo bom. Realmente, o repórter estava a fazer perguntas que são válidas, são feias. E são feias dentro deste contexto, as pessoas que se recusam a ver a realidade, claro que há um limite. É como as nossas casas. As nossas casas podem ser grandes ou pequenas, mas acreditem que se deixarem entrar pessoas e pessoas e pessoas, vai chegar um ponto, ninguém se mexe, está cheio, não dá mais. Nem dava tanto, porque agora nem sequer ninguém se consegue mexer e não há comida para todos. Nem há quartos para todos. Isto, mas pronto, hoje em dia as pessoas não podem falar assim. Os nossos políticos não estão como vêm. E os nossos representantes, e os nossos porta-vozes, as pessoas que representam as opiniões que não são as minhas, dizem estas coisas, 1 bilhão, epá, manda vir, muita fixe, mas devem ter uma propriedade extensa, com os muros mais altos possíveis que podiam comprar no mercado na altura, para a sua própria proteção pessoal, mas e então, que venha massa laborial barata para algum interesse que eu tenha num negócio qualquer, tenha mão de obra barata e fique cada vez mais próspera a dar este tipo, porque estas pessoas não são burras, então. Então vai-me ali dizer de boca cheia, 1 bilhão, éramos imparáveis. Imparáveis quê? Tipo lemmings? Enfim, mas depois lá está, os nossos políticos têm uns interesses na cabeça, que é basicamente, este movimento marxista cultural que impede as pessoas de terem os pensamentos que vêm herdados desde... Todos os animais o fazem, nós não o podemos fazer, é incrível, mas temos que os tratar tão bem. como tratamos as pessoas, à exceção da altura em que eles nos são servidos num prato grelhado. Mas depois os nossos políticos preocupam-se, não, eles não se preocupam com estas coisas, preocupam-se realmente em injetar pessoas à toa, com todos os direitos e privilégios, e se por acaso até parece que se pagares por isso, ainda és capaz de ser indiciado em algum caso, porque sabíamos lá nós que fatíamos a nossa nacionalidade também estava à venda em troca de um imobiliário no valor de X, porque se calhar nós... Eu quero viver nesse país, realmente, quando todos os meus portugueses tiverem uma casa no valor de X. Então a gente pode começar a dá-las aos outros. Agora até lá vamos ouvir o que depois estes técnicos de campanha e gestores de campanha e de imagem e 30 por uma linha, o que é que eles andam preocupados na discussão do futuro? Here's a question. Can the Democrats run? I'll be blunt now. At this point in time, the 2020 election, can they run two white men? Given the nature of the party, the makeup of the party today, can they just run two white men still? Or does there have to be balance, gender balance, ethnic balance of some kind? You start. I think there has to be some balance. Gotcha. And I think two white guys won't do it. I think on the Democratic side, that's why you're seeing Cory Booker and you're seeing Deval Patrick and you're seeing other Kamala Harris. Is it a deal breaker if it's two white guys? I don't know. I think it is. That's my thing. Well, but so they're going to then go to the Republicans, and I appreciate you saying that. But I think the real battle that the what do you mean they're going to go to the Republicans? Well, what you're saying is, are they going to penalize the Democrats if they only have two white men? And I'm saying if they only have to penalize them, they're going to vote for the Republicans. I would think the people putting the ticket together will anticipate the problem. Esta é a única maneira de discutir raça na boa. É hoje, século 21, 2017. É a única maneira que se pode discutir, seja lá o que for, de raça, é falar mal do homem branco. Epá, não sei, é esquisito, não sei lá porquê, já não tem nada a ver com o porquê ocupar um cargo de governo ou de responsabilidade. Competência? Prova de valores? Não. Temos que manter cotas. Temos que manter cotas para ninguém ficar ofendido. E o mais engraçado é que às vezes dá-me a sensação que os mais ofendidos são basicamente os mais... Eu agora ia chamando o nome, mas digamos que não são lá muito abonados no córtex cerebral. Então, vamos então ver até que ponto é que depois estas pessoas que acreditam no momento, no soundbite, sem pensar um passo à frente, porque ainda nem viveram um passo atrás e pensaram bem no que é que têm feito até ao momento, andam a protestar anti-Trump, porque Trump, é o costume, já se sabe, é engraçado, eu continuo a divertir-me às vezes a discutir não, quer dizer, eu divirto-me, não gosto nada do Trump, pá, o Trump, gajo é um palhaço, eu pergunto assim naquela, pá, por exemplo, não sei, lá presidentes nunca foram assim coisa que prezasse pela beleza. Até há quem diga que ser política é o Hollywood do ator feio, mas de qualquer maneira, gosto nada de Trump. Mas não gosto deste pequeno. Ah, não gosto, pá, não gosto de gajo, pá. Gosto de gajo, mas é alguma coisa a ver com as políticas. Gajo é maluco, pá, gajo é racista, ali no Twitter. Sim, mas qual é assim a cena mais assim em concreto que tu achas que... Ah, não gosto de gás, pá. Não gosto de gás, pá. É sempre assim a discussão. A discussão do televisionista, do telejornal todos os dias, e do jornal, e do Facebook à noite a ver se vê umas pitas boas, é sempre essa merda. Ah, não gosto de gás, pá. Gás é parvo. E com mulheres é a mesma coisa. É, pá, não gosto nada dele, pá. Ele é horrível. Olha, eu gosto da mulher dele agora. Mas... É sempre este argumento estúpido, porque, e depois essas pessoas que estão assim, tipo, com acesso, como estes antifas nos Estados Unidos, não têm mais nada que fazer ao dinheiro do papá, se não andarem armados em pares a fazerem vídeos para as redes sociais, para ter algum tipo de protagonismo do qual espero que no futuro se humilhem, se ganharem algum juízo. Entretanto, começam a fazer protestos, assim, já... E depois este movimento marxista cultural já ainda a inventar um vocabulário tão grande, é pá, que a gente qualquer dia não se consegue orientar. Eu já no outro podcast gravei esqueço-me, claro que me esqueço sempre, é complicado. Já não lembro. Pan não sei o quê, homorromântica, que é basicamente... Bom, depois vocês um dia, se quiserem, rebobinem um bocado e ouçam, mas é fartado a rir. E agora temos estes gajos vamos curtir, é que só mesmo ouvindo, portanto, para já, só para pôr assim o clipe um bocado na mesa, o Trump odeia animais e é a favor da crueldade aos animais. There's no excuse for animal abuse. What does your sign say? My sign says life is like a box of deplorables. You never know who you're going to get. Forrest Trump. What does that mean? It means that he's deplorable and he's against all humans and animals. Okay. Why are you against Trump? Because he's an evil dictator. What do you think his most evil characteristics are? He's a capitalist. Okay, so are you a socialist? I'm a communist. Communist? Okay. Where has communism worked? It's kind of worked in America, in a way, back in the day. No? He's the first president in, like, 145 years to not have a dog companion. Yeah. I mean, I'm not saying that dog people that don't like dogs are bad. Só um bocadinho, antes de continuarmos este clipe. Vocês ouviram a bacana? Para já, epá, não, para já ouviram as bacanas. Falam daquela maneira, ah, sabes, meu, eu não sei nada, não estou aqui. Ele é mau, ele é um ditador. E depois autoproclama-se comunista. E depois a gente pode pensar assim. E não gosta dele por ser um capitalista. E a gente conhecendo a América como conhecemos, sempre soubemos que não passava de um país que até se orgulhava de ter ganho a tal Guerra Fria autoproclamados capitalistas. Mas não gosto de gajo, eu sei lá o que é que estou para aqui a dizer, mas na boa. E então depois ainda se autoproclama comunista. Ainda bem que ela não nasceu na década de 60, que deve ter sido o único momento em que o marxismo cultural realmente teve alguma influência na cultura americana, mas havia também o ambiente da Guerra Fria que veio logo a seguir, numa força tão grande em que havia a caça ao comuna, por isso eu não sei até que ponto é que estas... eu não gosto de gajo, sabem o que é que estão para aqui a dizer. Mas a opinião delas até me chega aqui à sala para eu vos estar a mostrar este clipe. É essa coisa que irrita, porque desde que alguém pedala a mensagem errada, está tudo bem. Mas vamos continuar a ouvir, porque isto agora vai ficar ridículo por causa do cão. Caring towards animals is a good trait to have in a human, you know? He hates animals. Human rights are animal rights because humans are animals. If you fight for human rights and you don't fight for animal rights, you're being a speciesist. And that's just fact of the matter. Who did you vote for? I didn't vote. His wife wears fur. His wife has a closet full of blood and wears it. She wears fur. That's supporting animal abuse. There's no excuse for animal abuse! Animals love their children! Just like us! We were protesting against Trump and the fact that, you know, he abuses animals, so... Donald Trump. Trump. Fuck Trump. Hashtag Trump. Epá, eu não sei, é a impressão minha ou isto é um bocado ridículo? Epá, deixem-me encontrar... Species is... como é que é? Espera aí. Não, é aqui atrás, espera. Curto. And you don't fight for animal rights, you're being a speciesist. Speciesist. Eu nem sei o quê. Bem, agora bem, olha, eu já sei, eu sou um. Adoro animais domésticos, adoro animais de estimação. Puf, ainda no domingo comi um quilo de intermeado ali na brasa, porco morto, é passou tão bem. Eu sou um speciesist. Aliás, eu até há pessoas que são da minha espécie humana e eu até acho que se calhar o mundo passava melhor sem eles, por isso vejam lá o quão speciesist eu não sou. Acho que somos todos, caramba. Eu não sei se alguém esborrachou uma formiga sem querer hoje, mas, meu Deus, estamos condenados. Não há nada a fazer. A única coisa que nós podemos fazer é continuar a achar que o Trump... Pronto, sei lá, whatever. É maluco? Oh, eu nunca vi outra coisa dentro da presidência dos Estados Unidos senão isso. E depois as pessoas ainda andarem convencidas que o presidente manda assim tanto quanto isso. É outra coisa que depois até vou tocar no outro podcast do 11 de setembro. Este vai ficar curto, espero, prometo. Mas, então vamos lá. Vamos lá agora seguir com o quê? Vamos lá agora então seguir com aquele assunto que já não se fala muito, mas eu... gosto de continuar assim a martelar um bocadinho nesta gente que me chama de especisista. Se calhar é isso, assim, especisista. Sou um especisista. vamos ouvir então o quê? Vamos ouvir a tal implicação que houve das eleições com a Rússia. Mas aqui vão tentar pegar... Bem, para já vamos ouvir mesmo tipo duas airheads a falar. É assim tipo uma tia de Cascais ao cubo com uma dose de estupidez extra. Mas vão falar do papel basicamente que o Facebook e do dinheiro que aceitou teve no que se pode talvez assumir que tenha sido uma ajuda a fazer o Donald Trump ter ganho as eleições, mas sem esquecer que o Mark Zuckerberg é que é o homem do Facebook e ele é um homem Hillary Clinton no mínimo, não estou a vê-lo como Trump nem a fazer esse propósito e se for preciso aceitou 100 mil da Rússia e aceitou 500 mil da Hillary Clinton, nunca se sabe, mas vamos ouvir em jeito de argumentadamente caricato as novas conclusões, porque escavam tão fundo sem encontrar nada, qualquer coisa serve. So, Facebook has been looking into what it calls information campaigns, which are, they sort of have this malicious fake element to them, where there are a lot of fake accounts, a lot of fake pages, and they try to spread propaganda in one way or the other. They had a report come out earlier this year that detailed that and linked it sort of vaguely to Russia. This now comes out and says money is involved. And while $100,000 might not sound like a lot of money, it can buy a lot in Facebook advertising. This is more than 3,000 ads that were purchased that were targeted in some cases to certain geographic regions, which we know was very important ahead of an election. While most of the ads didn't name a candidate or talk specifically about voting, they did talk about very divisive issues in the US, like LGBT rights and gun rights and race relations and immigration. So they were trying to spark, or whoever was behind this effort, whether it was the government or some other Russian actor, was trying to spark some divisiveness in America ahead of the election. Now, I know that they're sharing information with U.S. regulators, but is there any idea just who in Russia was behind the ads? I mean, is there any clarity on whether they have ties to the actual Russian government? Facebook is not saying whether they have ties to the government. Of course, we are looking into it. Everyone is looking into it. There are several intelligence committee ongoing investigations into this. So I think that Facebook is cooperating. They're trying to provide information where they can. But the main thing they're trying to do is prevent this from happening in the future. They're looking at the patterns, matching it to their machine learning algorithms and trying to stop this from being a problem in future elections around the world. E pronto, alguma coisa tinha que acontecer. Mas de qualquer maneira, as coisas às vezes são sempre levadas a um extremo que é mesmo espetacular. E então, vamos então tentar encontrar mais implicações com a Rússia. Continua a ser picada e esta é engraçada porque ainda por cima bate no Climate Gate, que foi aquele escândalo dos e-mails que foram libertados, foram hackados, foram roubados, houve tentativas de adulteração, mas o que saiu em circulação pública basicamente assumia trocas de impressões para mudanças de parâmetros para chegar às conclusões certas, para continuar o Algor a andar de um lado para o outro, no seu chat privado a fazer aqueles filmes de propaganda, porque como todos nós sabemos, os políticos estão sempre muito, muito preocupados connosco. Então vamos lá encontrar mais uma implicação que, em vez de assumirem o facto de não serem assim tão genuínos ou verdadeiros ou científicos como nós gostávamos de acreditar, ainda conseguem pôr a Rússia ao barulho outra vez. What was ClimateGate and how did that affect the public perception of this issue? At the end of the day, the hacked emails were, you know, the subject of 6 or 7 investigations and found that you know, there was no there. I will say that we never found out the source of the hacking. But in the light of recent events, I think the most likely scenario is Russia. We obviously they're expert at hacking and at distributing information in a way to have maximal impact. Russia has never liked climate action because they are a resource-intensive economy with huge amounts of oil and gas. And of course, they think that they like the Arctic melting so they can drill more in the Arctic. Lindo. E obviamente que ainda há de encontrar qualquer coisa que ligue o Trump à Rússia, nem que seja um voo comercial. Também falaram ali dos algoritmos, que é realmente alguma coisa, não sei se já têm reparado ultimamente, ou com o passar do tempo. Eu já tenho notado isto há um bocado de tempo. Isto da inteligência artificial não é como nos filmes de ficção. Isto está a ser incrementado aos poucos e a gente, quando é por si, estamos a ter a nossa vida regida por uma base de dados que escolhe por critérios, se calhar até mal programados. Decisões de vida que, por tipo cortes em locais de trabalho e rentabilização dos serviços públicos, vamos ser todos julgados por uma base de dados que está gerida por um algoritmo que pode ser deturpado. Estas coisas assustam-me um bocado. Porque até no outro dia me fartei de rir com as legendas que o YouTube me põe em português nas partes que são em inglês. É mesmo boela. Parece que estou a ter uma conversa com uma pessoa completamente insana, que não diz coisa com coisa. É completamente surrealista. Mas independentemente disso, e depois é este um novo iPhone já com reconhecimento facial. Epá, fogo. Eu já sei como identificar um ladrão de telemóveis. Transporta uma cabeça debaixo do braço para desbloquear o telefone ou qualquer coisa. Eu não sei como é que... Eu não me sinto assim tão confortável ter o telemóvel a olhar para mim. Às vezes só o reflexo do ecrã já me assusta de ver a minha própria cara. Quanto mais... Mas os algoritmos andam a tomar um bocado conta da nossa vida em termos de automatização, por isso é que o Google já parece que não nos dá as buscas que a gente quer, especialmente quando se googla white couple, né? Como apareceu o tweet ali no outro dia. E é verdade, as coisas estão a ficar cada vez mais censuradas de alguma maneira e a própria população só consegue... Parece que está a ficar limitada em relação aos serviços que usa na internet, porque são aqueles que toda a gente tem que usar. Não esquece o resto da internet toda. O Facebook não passa de uma compilação do conteúdo que está nos outros sites todos. Se calhar os melhores gajos que fazem posts no Facebook, tipo minimamente interessantes ou decentes, têm sites onde vão fazer as pesquisas à parte e conseguem elucidar pessoas que depois acham que a vida delas acontece ali. E é um perigo porque basicamente estamos todos a ser compilados numa base de dados devido à nossa... informação digital, a nossa pegada digital, o nosso cadastro de visitas. Por isso é que eu para disfarçar as forças da autoridade, todos os dias faço sempre altos browse a páginas porno, que é para não assumirem que sou eu, depois de tanta política, só mesmo para disfarçar, juro. Mas os algoritmos é algo que não devia ser deixado assim tão ao acaso de ser gerido, porque isto depois são decisões tomadas, às vezes pessoas que sabem gerir realmente uma corporação com sucesso, mas podem não ter o know-how informático ou pelo menos conceptual, na verdade, do que acontece por trás do algarismo em particular que esteja a fazer algo que seja nocivo a longo prazo. Porque isto é tudo a idade da gratificação instantânea, isto tem que ser tudo já para ontem e basicamente já não dá tempo para refletir e repensar e talvez assegurar que as coisas podem correr bem ou não, ou ter algumas reservas e precauções. Mas o mundo está a um passo de loucos e nós temos que acompanhar esta loucura e para nos ajudar a acompanhar esta loucura vamos ter este auxílio de basicamente uma conclusão feita por uma calculadora vezes 1 bilhão sobre a nossa vida e a nossa decisão no futuro. Moll suggests that machines could have better gaydar than humans. It's all arisen out of data analysis of dating sites, and one of the authors of the study, Michal Kaczynski, joined me earlier. He's an assistant professor of organizational behavior at Stanford University. I asked what he wanted to achieve with the study. Well, we are trying to sound an early warning related to the fact that it is now possible to use AI technologies to infer our intimate traits from different types of digital footprints. In the past, we have studied likes and status updates and other types of digital footprints. This time, we turned to facial images that people are leaving behind while using internet and digital products and services. Right, because you got all your images from dating sites, I think. We got images from a publicly available dating website and also from some participants who volunteered their images to our research. Okay, but as I understand it, if you have a randomly selected group of men, and you have 5 images of each man, you will predict around 47 times out of 100 if someone is gay. You'd be right 47 times out of 100. But that's not very good, is it? Sort of 50-50. That's very good. I think that the fair comparison is when you look at just comparing between a face of a straight man and a gay man, and in such case the accuracy would be 92%. Just another issue is, you know, you've talked about the physical features, the jaw shape and that kind of thing. To what extent did your algorithm rely on more socially determined things such as hairstyle? Using all of the features altogether obviously provides for the most accurate prediction, but just using morphological features, so just the shape of your facial features, such data is already pretty revealing, allowing for predictions of an accuracy of above 80%. E isto aqui é um bocado preocupante. Aqui o algoritmo foi desenvolvido para identificar pessoas gay. E ele muito contente, porque lá está um engenheiro de sistemas ou um programador, pensam de uma maneira diferente. Para eles um sucesso de 47% é estar a caminhar para o sítio certo. Porque tudo o que é tecnologia digital, basicamente é um progresso. Qualquer software que havia de reconhecimento de voz está bem mais desenvolvido. Hoje as coisas têm é começar a ser feitas e para ele, na cabeça dele, 47%, mas os 47% era só para identificar a pessoa como gay. E os 92% com sucesso para o pessoal normal. Essa foi a parte que passou um bocado ao lado. Mas basicamente, isto faz parte de uma fatia deste futuro que vem aí. Deste futuro em que alguém, para já um algoritmo, deve ser a coisa mais racista que pode acontecer, porque é frio, é calculista, decide dentro da lei, seja lá o que for, que a máquina veja em ti. Dentro dos parâmetros foram programados por alguém que podem estar com certeza errados, porque os parâmetros podem ser adulterados sempre. Andamos a criar um monstro informático que basicamente decide tu sim, tu não, tu alto, tu homem, tu mulher, tu, eu, é nada. Isto é um perigo, porque está a entrar em todos os campos. Nós estamos numa base de dados. Nós somos uma base de dados, é o que interessa ao mundo, é o que produzimos. Quando formos uns inúteis, não há de haver grandes promessas para nós, a não ser quando há a campanha eleitoral. E quando forem estas máquinas a decidir, tipo, misericordiamente, por isso é que eu disse que hoje tínhamos que vestir um bocado o chapéu de alumínio, ainda vamos vestir um bocado mais. Estas coisas assustam-me e eu noto que a internet está a ficar cada vez mais difícil de encontrar o que eu quero encontrar. E muito site que eu ia já fechou, ou andam a fugir, ou tem que ir de proxy, ou isto está completamente a tomar umas dimensões que eu não estou a gostar nada e estou a vê-las a acontecer à minha frente. É tão depressa a informação que dá na televisão, está cada vez pior. A própria internet está a ficar um bocado atrofiada. Boa velocidade, e depois eu uso para aqui tanto peer blocker e tretas desse género. Há alguns sites que eu até já estou com medo de entrar para não me infectar, porque porra, devem vir tão carregados de malware e spyware e o caraças que eu nem sequer ponho lá os pés, dou assim uma voltinha. Epá, e a Coreia do Norte, que tem proxies tão bons, menos espero que não arrebentem com aquela merda. Continuo a achar que isto é fogo de vista. Mas tudo bem. Ora, e agora, vamos falar do quê? Visto que estamos a falar de algoritmos, vamos aproveitar. Estamos a falar nisso e vamos ver por que raio... Para já foi aquele clipe do... O bacana culpou o russo dos escândalos dos imãs. Foi exatamente isso que aconteceu, a adulteração dos modelos de projeção meteorológica a longo prazo, que basicamente não acertam uma, porque também a data que tenha algum valor introduzida anteriormente não é assim tão larga quanto isso em termos da existência do planeta, fora realmente o ajuste dos parâmetros. Mas depois também existem várias situações de mudanças climatéricas que às vezes dá uma sensação que eu sou um bocado cético. Eu sei que o homem muda o planeta à sua volta, mas às vezes acho que não é assim tão mal a nível individual, com qualquer pessoa com bom senso que devia ser mais que permitida a viver. Há gente que vivem por luxo e excesso e são sempre aplaudidos e adorados pelas populações, apesar de terem a tal pegada maior do que um bairro inteiro aqui da zona. Querem poupar eletricidade na cidade, deem os jogos da liga à tarde, não precisam de ligar aquelas luzes todas à noite. A publicidade à beira da estrada à noite também distrai bastante. Porque é que não desligam essa merda? Não, a gente é que tem que tomar o chuveirinho rápido em 10 minutos, porque não há isto para a gente, não há aquilo para a gente, enquanto alguém joga golfe a decidir que não há mais para a gente. Houve aqueles testes nucleares na década de 60 que, meu Deus, estratosféricos, debaixo de água, debaixo de chão, rebentaram com tudo. Nem os completaram todos porque as consequências eram bem maiores do que eles estavam a prever e decidiram parar. As consequências ambientais que ainda tem aqueles barris de lixo nuclear despejados ilegalmente por esses oceanos todos. E depois ainda a gente ouve coisas assim do Mikio Kaku, que é aquele cientista que dá sempre aqueles comentários no Odyssey, não sei o quê, tipo um meio asiático, tipo um Neil deGrasse Tyson, também tem um discurso que dá para perceber para as pessoas normais e tem uma boa cara para a televisão e etc, etc. Mas este, o Mikio Kaku, muito, muito, muito conceituado, eu até gosto, pronto, não, paro sempre para ouvir o que o homem tem a dizer na boa. Curtam bem lá, apertem bem os vossos chapéus de alumínio mesmo, curtam bem lá o que ele disse, eu depois digo quando. You know, they were talking about climate change yesterday, and now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. But this is experimental. It's experimental. However, in the laboratory so far, it works. When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. Go ahead. We have some of these capabilities now? Inconclusive. Even in the 60s, the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War, to wash out the Viet Cong. Governments have been playing with this thing. Alleged to, right. Yeah. Now, we realize that for decades now, these governments have been alleged to have experimented with weather control, but nothing conclusive. This time we're bringing in the laws of physics, rather than simply waving our hands and uttering mumbo jumbo. We're actually using trillion-watt lasers now. And in the laboratory, sure enough, they precipitate rain out of water vapor. Sure enough, you can actually bring down electricity down the beam. So what does it mean for drought areas that need to have rain for crops? And if they don't have them, there's the consequences of famine. Well, the bad news is, if it's a clear blue sky, it's not going to do anything at all, because it only takes water vapor that's already in the air and condenses it. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. 2013, por isso, enfim, não sei. Não sei, não sei, não sei. Só sei que, pá, de vez em quando, estou assim com um bocado de preguiça. E especisista que eu sou, confesso, de vez em quando lá vai uma garrafa de plástico ao lixo normal. Mas, vemos, lá está, sou um especisista, não me julguem, eu assumo, assim já posso falar como me apetece. E pronto, acho que vou ficar por aqui, isto foi só mesmo uma cortinha, tinha aqui uns clipes que eu achei piada passar. E pronto, para mim dizem-me alguma coisa, não sei se disse alguém, mas... É assim, é um bocado também para quebrar aquela rotina, porque o podcast de 11 de setembro deu-me assim um bocado de trabalho mais do que eu estava à espera, e é uma perda de tempo, e vou deixando alguns tópicos para trás, por isso enquanto não acabar a saga do 11 de setembro, sempre puder gravo assim umas curtas pelo meio. Só mesmo naquela, para dizer João, um bocado, senão acumula para aquilo que ficam para trás e são uma pena. E para quem teve a paciência de os ouvir, obrigado por terem ouvido e até à próxima. Paz para todos. Até ao próximo.